Boa noite a todos aquelas e todos aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores e servidoras desta casa, o público que nos prestigia aqui de forma presencial, uma saudação especial ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Adelar. Quero iniciar minha fala agradecendo a ARCAT, Associação Recreativa e Cultural Afrodescendente de Taquara, que no sábado que passou realizou uma atividade na Rua Coberta, uma atividade que mobilizou mais de uma centena de pessoas, começou na parte da tarde, se estendeu pela noite, com a pauta da consciência negra. Quando a gente fala de consciência negra, tem algumas pessoas que perguntam assim, por que não existe o dia da consciência branca? Porque quem tem histórico de segregação é a comunidade negra no Brasil. Nós temos mais de 54% da população brasileira são negros, sendo que somente 7% dos homens negros estão nas faculdades, estão no nível superior, e 10% das mulheres negras ocupam esse espaço. Mesmo com a política de cotas, que foi tão criticada e é tão criticada ainda por algumas pessoas. Somente 0,03% das mulheres negras ocupam cargo de chefia no Brasil. Não é nem 0,5%, é 0,3%. Em compensação, é 80% da população empobrecida no Brasil. Então, se isso só não é motivo para a gente fazer um debate, para a gente alargar o debate, e no que se refere à pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, porque hoje a gente está nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que a gente sempre inicia no Brasil no dia 20 de novembro com a pauta da mulher negra, e por isso eu estou agradecendo a associação, porque me chamaram lá para poder fazer uma fala nesse sentido. A mulher negra ela tem 29% a mais de chance de sofrer qualquer tipo de violência que a mulher branca, simplesmente pelo fato dela ser negra. Sendo que a grande maioria das mães solos no Brasil são mulheres negras. 39% das mulheres negras estão em condição de trabalho quase que escravo no Brasil. Então, esta pauta é uma pauta que não é só das pessoas negras, são das pessoas que querem construir um Brasil com justiça social, um Brasil com equidade. Eu não tenho lugar de fala de mulher negra, porque eu não sou mulher negra e eu não vivo na pele todos os dias o enfrentamento ao preconceito, à falta de acesso que grande parte da comunidade negra enfrenta todos os dias. Mas eu me somo à luta dessas pessoas. Como eu também, por ser mulher, me somo todos os dias à luta por uma sociedade com equidade. Por ser mulher e por ser uma cidadã, o que é o conceito de cidadania? É aquela pessoa que se responsabiliza pelo lugar onde ela vive. Eu me responsabilizo por esse lugar, por isso que a gente traz a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher. O que é insustentável no nosso país? O que é insustentável na nossa cidade, na nossa região? Insustentável é ter no Atlas da Violência de 2019, que é o indicador que mede a questão da violência no Brasil, que 86% das mulheres brasileiras já passaram por situação de violência. Insustentável é saber que a cada uma hora, 500 mulheres são agredidas no Brasil. Insustentável é saber que 13 mulheres são assassinadas no Brasil simplesmente pelo fato de serem mulheres. Insustentável é saber que a cada hora, 11 mulheres são vítimas de estupro no Brasil, sendo que 51% têm menos de 13 anos de idade e são acometidas desta violência no entorno das suas casas, por pessoas conhecidas. Então, a gente tem, sim, problematizar estas questões. Hoje à tarde, nós tivemos um debate muito importante, um debate regional aqui nesta casa, com vereadoras da região, debatendo qual é o papel dos mandatos legislativos de mulheres para a formação de políticas públicas para mulheres. E aí tem pessoas que podem questionar assim, mas o porquê desta pauta da mulher? Porque, infelizmente, nós não temos os mesmos acessos aos bens e serviços públicos em igualdade de condição. Se a Constituição de 1988 fosse realmente respeitada, a gente não teria que usar esse microfone para fazer essa fala, porque nós não teríamos situação de violência de gênero no país. Então, a gente precisa cada vez mais problematizar isso. E eu me estendi um pouco na minha fala. Toda a programação 16 Dias de Ativismo estão já no Facebook, que é 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Tá? Mas a gente tem uma agenda até dia 10 de dezembro. Então, acessem lá, acompanhem as nossas agendas, porque é muito importante que toda a comunidade se some nessa pauta. Cada vez que a gente fizer esse debate, a gente vai estar fortalecendo uma mulher que é silenciada lá na ponta. Cada vez que a gente discutir a respeito da violência contra a mulher, a gente pode estar salvando uma vida. Como a Marilene Wagner, nossa servidora aqui da Câmara, muito bem falou. A gente tem que estar atento aos sinais. Às vezes, nós que estamos em situação de violência, a gente não consegue identificar. Mas quem está fora consegue apontar e consegue salvar vidas. Uma boa semana a todos e todas.